Nós estamos aqui com vocês estudando as bem-aventuranças do Apocalipse. Ah, existe bem-aventurança no Apocalipse? Eu não sabia disso, eu sabia do Evangelho. É, existe. Você tem que prestar muita atenção, porque nós vamos citá-las várias vezes. Ou então você vai ter a revista Jesus Está Chegando, os livros, o Brasil e o Apocalipse, porque está tudo lá. Os novos tomos que vão sendo escritos. Mas logo em seguida às bem-aventuranças, nós recordamos aqui uma passagem importantíssima do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 11, versículo 28, que diz, porque tem muito a ver com o Apocalipse. Vamos ver quem é que mata essa charada. Atenção, hein? Por que que eu coloquei aqui essa bem-aventurança do Evangelho? Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Por que que eu coloquei aqui? Quem é capaz de matar a charada? Por causa da profecia. O que que nós aprendemos na religião de Deus? O sinete de Deus na Bíblia é a profecia, o resto é relato dos acontecimentos humanos. Só que profecia é uma outra lição que me é intuída agora aqui, não se refere somente a fatos futuros. A profecia cuida de nos fortalecer. Então, uma palavra de ordem moral poderosa que vem de Deus é uma profecia. Como é que é uma profecia, irmão Paiva? É simples. Se você não seguir aqueles ditames que estão ali, você vai se dar mal. Se você seguir, vai se dar bem. É uma profecia. Uma profecia relacionada ao que você viver no presente. Então não vejam profecia apenas relativamente ao que se vai dar no futuro. Vai acontecer aquilo, aquela árvore vai cair no dia tal, na hora tal, no minuto tal, na cabeça de fulano, se não sair do caminho. Não. O futuro nosso depende do presente. Pois, na verdade, não existe passado nem futuro para Deus, mas o presente é eterno. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. No princípio do Apocalipse, e daqui o Apocalipse só no princípio, o que é que está escrito lá? Vamos ver aqui, logo nos versículos iniciais. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Isso aqui é o Apocalipse. E aqui Jesus no Evangelho, segundo Lucas, capítulo 11, versículo 28. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Não é a mesma coisa que o Apocalipse está dizendo aqui? É. O que está dito logo no princípio? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, o Apocalipse é a palavra de quem? Deus. De Deus, através de Jesus. Eu não disse que havia uma grande relação entre as bem-aventuranças do Evangelho e as bem-aventuranças do Apocalipse? Agora vamos estudar o livro das profecias finais e ver o que que ele propõe para nós. Interessa vocês saberem? Sim! O livro das profecias finais contém diversas fraternas convocações ou exortações a quê? A todos aqueles sentimentos que fortalecem o nosso espírito para vencer o que vai acontecer aí, ou que acontece a todo momento da nossa vida. Lavar as nossas vestiduras. O livro das profecias finais contém diversas fraternas convocações à paciência. Quem não for paciente, pertinaz, não vai salvar. À fé. Quem tiver fé, terá pertinácia e paciência para chegar até o final. As boas obras, a oração e a vigilância e a obediência. É uma temeridade eu escrever aqui essa exortação à obediência, porque hoje todo mundo quer ser rebelde. Só que essa rebeldia está levando a humanidade a uma situação difícil para ela. Porque todo mundo quer ser rebelde, todo mundo quer fazer uma porção de coisas, mas não define o que quer fazer. Ou se propõe alguma coisa, é uma aberração. Que eles próprios sabem que se aquilo for levado a sério e for realizado, os primeiros a entrar pelo cano serão eles próprios. Por quê? Porque nós estamos sempre dizendo aqui, não há um ato no mundo que não tenha consequência. Por isso não basta ter fé, tem que ter boas obras. Porque tudo tem consequência. Em seguida, várias citações: a vigilância, a oração, a fé. Vigilância, porque o Apocalipse nos exorta a ser vigilante, não é? Capítulo 16, versículo 15: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e para que não se veja a sua vergonha. Capítulo 3, versículo 2 do Apocalipse. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Capítulo 8, versículo 3. Veio outro anjo, isso é relativo à oração, e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Ainda quanto à oração. Capítulo 5, versículo 8. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Se os santos oram, hein? E vocês sabem quais são os efeitos das orações dos santos, né? Aquele incenso vai ser jogado lá de cima, meu Deus do céu. Trovões, tempestades, terremotos. Quer dizer, para os homens, é aquele negócio, quando se encontra uma camada de ar quente com uma camada de ar frio, trovoada, relâmpago. A própria atmosfera comprova esta demonstração, esse relato espiritual do Apocalipse. Fé, capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé é em Jesus. Por isso é que nós gostamos muito daquele pensamento antigo, in medio virtus, a virtude está no equilíbrio. Para um ramo do cristianismo, dos homens, a fé é tudo, para outros, as obras. Nós dizemos não, in medio virtus, são a fé e as obras. A fé que nos leva a realizar boas obras, porque Jesus não há de inspirar malefícios à humanidade. Daí surgiu, na religião de Deus, o terceiro estágio da fé. O estágio da fé são fé raciocinada, raciocinante, realizante, é esse, fé mais obras, e depois a divinizante. Porque Jesus diz aqui que vai julgar cada um de nós para dar todos os benefícios anunciados no Evangelho e no Apocalipse, benefícios divinos, se nós fizermos boas obras. Então, depois da fé realizante, tem que vir mesmo a fé que diviniza, divinizante. Bom, o Apocalipse é também um livro profético. Está na cara, né? Mas temos que afirmar o óbvio. Colocando-se, pois, como concluíram alguns estudiosos, no mesmo patamar alcançado pelos profetas do Velho Testamento. Mas nós vamos adiante, porque achamos que, na verdade, o Apocalipse situa-se adiante deles, desses profetas do Velho Testamento, em plano mais avançado. Por quê? Porque cuida clara e abertamente da volta triunfal do Cristo de Deus. Ou nós podemos ler no livro das profecias finais o próprio Jesus dizendo: eis que venho sem demora. E a humanidade que quer evoluir responde como? Ora vem, Senhor Jesus. E mais, o Apocalipse ainda diz: eis que Jesus vem sobre as nuvens e todos os olhos o verão, inclusive os olhos daqueles que o traspassaram. A coisa não vai ser brincadeira não, meninos. Vamos deixar de brincar com as coisas sérias e agir corretamente, porque os tempos chegaram. Então vamos em frente, porque Deus está presente. Viva Jesus! Em nossos corações, para sempre!